Temos também a lamentar a saída de mais um médico do nosso concelho e do nosso centro de saúde, de Oliveira. São cerca já de 5 mil utentes no nosso concelho que estão sem médico de família e já ouvi aí um zum-zum que isto não vai ficar por aqui. Fica assim cada vez mais longe a tal dita promessa do projeto revolucionário que o Executivo tinha para a saúde. E recordando uma frase desta semana da doutora Silva da DGS que dizia, e cito, agosto não é um bom mês para se ter acidentes e ficar doente, como se as pessoas escolhessem quando e onde é que vão ficar doentes, mas segundo esta lógica, atrevo-me a dizer que em Oliveira nenhum mês do ano é bom para se ficar doente. É em virtude da falta de médicos. E por isto lanço aqui um repto, Sr. Presidente da Mesa, e não me leva mal, mas como deputado da nação que é, leve por favor estas reivindicações aos seus colegas de partido e ao governo que a sustenta. Nós agradecemos muito.